5 livre decolagem cabeceirona 0, vento 1,00 graus, 1,3 nós. Tinha esse ano, 5,5,9,5. Salvador, Kilo Romeo 8. Romeu Oscar, que legal no 0,17, vento 1,00 graus, 1,39, reporte a 3 milha da 1,17, visual com campo. Gente, aguardará. Flip 5595, decolado aos 4,6, chame controle na frequência 120.8. 108, bom dia. Controle Salvador, Trip 5595, bom dia. Trip 5595, contato radar decolar, estou para o nível de voo 140 na cega da Eulen e Léo. Ati. Para o 140 da Eulenda Ilhéus. 3296, projeto sinal ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, são 3296. Gol no 738, desce para 3 mil pés, ajuste no 017. Desafiado, 017, ajuste no 017. Da 97, quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, visual com campo? Afirmativo. Cine pouso cabeceirão 97, vento 1090 graus, 1,22. Livre pouso 97, Romeu Oscar. Por favor, informe se errar com o hotel, fica no ponto de espera e aguarde as instruções. Por informe Sierra Eco Hotel, irá seguir a nave da pousada 117. Reporte alinhado e pronto na 35. Romeu Oscar no solo aos 4,9, livre direita, reporte vista livre. Posicionar na frequência livre. Prossiga. Tem uma mais foca na torre 1,1,2,9,5. Bom, 7,3,2 reduzido para 2,009. Reduzido Delta Bravo, Tetra Golf. Voo 1260, essa identificação autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Chegada a Mari, desça para o 050, voo 1260. Voo 1397, chamou certo Recife no 251. 251, obrigado. Localizador na 3896, completa aqui a minha torre, 1188-95. 1885. Voo 1738, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, vai reportar estabilizado ILS, já, 1738. O Bravo Q, TNH1017, reporte no posto de fora da Papá. Cairo, mil pés, sinoscópio. Autorizado, Cairo, mil pés, 17 direito, corredor axé, 128-0161, no Vitor Mike Beck. Papapá, Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, reporte na Farol do Tapão. Vento 080 graus, 109, NH1017. Reporte na Farol do Tapão, 140. Tapão Uniforme, Serra Eco Hotel, permanece na cabeceira 35. Agora as instruções. Salvador, bom dia, tá 3896, final da 90, tem que pôr embaixo de trabalho. Tá 3896, tráfego avistado, QNH1097, cheque trem, livre pouso, cabeceira 10, vento 090 graus, 109. Tente livre pouso, 10, o trem de pouso tá embaixo de trabalho. A 3896, informe o tráfego no setor sul, a 500 pés, irá interferir na sua aproximação. 3896. Lima Mike Fox, Farol de Tapuã, visual confirmado. Lima Mike Fox, passa um... espera, aguarde. Farol de Tapuã, aguardando. 718, completa aqui na torre, 1188-95. 18 desse que mal confirme? 95. 18, 95, bom no T38. Sou Salvador, bom no T38, estabilizado e LS está 1-0. Confirme? Confirmando, bom 738. Bom no 738, continua a aproximação, QNH1097. Segundo para pouso, reporte baixado, travado. Já baixou e travou, como número 2, aguarda autorização, voo no 738. Vitor Mike Quebec, reporte para táxi. Vento 080 graus, 10 nós, livre pouso, cabeceira 10. Atentando a pássaros na curta final da 10. Gente, livre pouso na 10, vamos até 38. aguarda, vou fazer uma passada pela direita da 17. Ciente, autorizado. Lima mais Foxtrot, vento 080 graus, 109. Mais 09, aguarda do voo, autorizado. Voo 7-38, informa o tráfego no setor sul, a 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Fecha o tráfego, voo 738. Vitor Mike Quebec, QNH 10017, reporte no ponto de espera da Oscar. Foxtrot, está informando, iremos decolar uma aeronave na cabeceira 35, com proa norte, na interferência da aproximação, só tentando a mesma para pouso na bata, por gentileza. Terrete da aeronave, vai aproximar direto para a bata, sem interferência com eles, o Rimac. Papá Uniforme Sierra Eco Hotel, atentando a estrela turbulenta do Boeing, livre decolar de cabeceira 35. Papel Uniforme Serra Eco Hotel, vento 080 graus, 102. Temos um aeronave com um helicóptero aproximando para a interseção da bata, já sente com tráfego. Vitor Mike Quebec, mantenha a Oscar. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, boa tarde, 7-3-2-0. Papo Uniforme Serra, Eco Hotel, mantém-se condições visuais. Convite ao estúdio que vai para a feira. Sente livre 1.000 pés, mantém suas chances visuais quanto possível, estimar de pouso. Sim. Lima Mike Foxtrot, no solo 58, frequência livre. Polo 430 copiado, reporta na 10 milho, Serra Eco Hotel. 5 no 738. Bono 260, desça para 2000 pés, está autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado, ajuste 1017. Para 2000, reporta estabilizado no 017, ajuste Bono 260. 7, vento 080 graus, 099. Quebec, autorizado o ingresso na pista 17, já posso alinhar de pronto. Decolado ao 02, autorizado o cruzamento do campo, reporte após o cruzamento do mesmo. Para o cruzamento do mesmo, pelo próprio. Vito Mike Quebec, autorizado a decolar a cabeceira 17, vento 090 graus, 099. Michael Palima, bom dia. Mundo Plaza, é isso? Como é que tá? Juliette Bravo Delta, Mundo Plaza, Iguatemi Ponte. Decolada 197 com curva à direita, ingressando no litoral sul, 500 pés. Controle 120, décimo 8, transponda 0197, o Mike. 04, aciona a identificação, voa na flor de bom para a chegada bom. Mike Quebec, decolado ao 04, chame e controle na frequência 120, décimo 8. 08, Vitor Mike Quebec. O ajuste no 097, Papa Lima, bom voo. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Zulu Brasil. Zulu Brasil, uma testa. Posso, como é que você confirma se é homologado o instrumento? Ciente, como é que você reporta para a descida. 5595 a 55 milhas, sudoeste de Salvador. Seu estado é terminado, chama Ilhéus 120-1. Papá Romeu Zulu, Bravo Kilo. Matéis em condições visuais, corredor forte. Matéis em condições visuais, corredor forte, Zulu, Bravo Kilo. Pro Salvador, Papá Tango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, matéis em condições visuais do meu pé, corredor axé. Matéis em condições visuais do meu pé, axé, Vitor Mike Quebec. no hotel Kir Livre, o número 1500, certo? Está ali o jogo com a espera congelação, o senhor deu o que? Estabilizado em LF, ficou 1260. 1260, completa aqui na torre, 118, decimal 9. 1895, gol, 1260. Salvador, voo 1260, passando externo. Voo 1260, tráfego avistado, PNH 1017, reporte baixado, travado. Passou e travou, 1017, 1260. Voo 1260, livre pouso, cabeceira 10, vento 080 graus, 1092. Livre pouso, 10, voo 1260. Zulu, Bravo, Kilo, como possível, o estimado para ingresso no terminal Aracaju e o pouso. É, tá sempre possível informar o estimado para terminal Aracaju e o pouso Bravo Kilo. Controle Salvador, muito boa, de 5728, cruzando 180 para o 150, com a informação aqui. Webjet 5728, aciona identificação, autorizada a chegada a Mare. Desça para o nível de voo 050. Descendo para o 050, chegando a Mare. Possibilidade da proa de TAP, senhor? Está livre TAP, Web 5728. 5728, proa de TAP, 050. Meu Zulu Bravo, você está livre, então, o nível 065? 065, Bravo Kilo. Toma. Estimado para a terminal Aracaju, ao 37 da presente. Copiado, 1437, quando possível, somente o voo. Toma lá, mais um voo, então, o voo para você. Papalima, QNH 1027, reporte no ponto de fé, atenção da base. Mas Papalima, confirme, a intenção é decolada a interseção ou da cabeceira 17. Ciente, então reporte no ponto de espera da interseção da base, por gentileza. Voo 1260, no solo 09, livre à direita e chame solo na frequência 121 decimal. A direita 129, voo 260. Zulu Bravo Kilo. Prossiga. Estimado de pouso ao 1115. Copiado 115, Zulu Bravo Kilo. Alô Salvador, bom dia. Voo 269, livrou na porta. 260, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporta, voo 260. Vento 090 graus, 099, um bom voo. Vitor Mike Beck. Papalima decolado aos 1-0, chame controle na frequência 120 decimal 8. 208, né? Outra vez. Salvador, o Mike Papa Lima decolou 17, transfere. Após o Mike Papa Lima, mantém as condições visuais, reporta no local de pouso. Portada para pouso, Lima. Juliette, Bono 260. Portal 612, Bono 260. 612 já. Seria uma previsão para a autorização do ano de 2017. Está pronto? Pronto. Salvador, Rio de Janeiro, 360, Pesolou 10, pista 90, curva direita. Dael, Leda Bridge, controle 1208, transponder 5450, 4207. Bravo, quilo, controle. Falou, bravo, quilo, confirma. Confirma o espaço para pouso? Pela hora certa, 1-4, 1-4. Papa Romeu, Zulu Bravo, Quilo, informo que o nível 065